Máximo Brother. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro, que fascina e faz a gente delirar. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro, que fascina e faz a gente delirar. Banda Rabelle e os DJs Léo e Drake. Eita menina, vem, vem, meu menino, tô doidinha pra te enlouquecer. Eita menina, o show no máximo está no ar. Vem, vem, meu menino, tô doidinha pra te enlouquecer. Eita menina, cê é muito legal. Vem, vem, vem no som dessa batida, vem fazer amor comigo. Vai comigo, vai, vai, vai, vai. DJ Tom Mix, com um show totalmente no máximo. No dia que te conheci, logo me apaixonei, te convidei para dançar. Arrasta por baixo.

Brothers. A verdadeira marca do DJ Melody. Tom Mix. Thank you. e agitação ao vivo. DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. É no máximo, brother.